rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Family everywhere, this is that Afrobeat heavyweight Sean Kuti, and I'm saying what's up, keep listening man. Africa, Africa. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, dia 9 de novembro de 2010. Não é sempre que a gente pode tocar Paul McCartney com ele tão pertinho da gente. Hein, Nandão? O gaúcho Paul McCartney. Opa! Nandão, por onde a nossa audiência já participa do Ronca Ronca? Estamos ao vivo. Ela pode participar através do nosso e-mail. Aliás, desculpa, hein? Não, você tá perdoado. Aliás, ela já participa através do roncaronca@oefm.com.br. Túlio mandou um e-mail bombástico aqui. Hoje. Exatamente. Eu vou ser sincero, eu acho que eu não vou conseguir fazer o programa até o final. Muita emoção, né? Tamanha a emoção das duas primeiras pedradas. É verdade. Eu não tô de piadinha, não. Não, tô falando sério. Talvez eu não consiga mais dois e-mails. Você tem estado muito... emotivo. Motivado, né? Ainda mais com essa turma. É verdade. Calma, aqui, calma. Né? Uma penca de gente, Nandão, participou do Ronca Ronca durante a semana. Que beleza! Durante a semana. Farta distribuição. Enviando mensagens especiais. Tem algum nosso novo amigo aí, não? Quê? Peraí, cara. Alguém recente que tenha gravado uma saudação ao nosso ouvinte? Ah, sempre tem. Um, dois, três. Olá, amigos ouvintes da Oi FM. Eu sou Carlinhos Brown. Mando um abraço pra vocês. Também para o Maurício Valadares no Ronca Ronca. Tô aí! Isso aí. Olha só, hein? Agora, impressionante do Paulinho. Você viu o setlist dele? Paulinho, aqui o... Paul McCartney, se chama de Paulinho. Maca. Impressionante, meu amigo. Você viu o setlist dele lá em Porto Alegre? Estamos ao vivo em Porto Alegre, right now. Ele mostrou 250 pedradas, músicas de nossas vidas, que representam o planetinho onde a gente mora. E não tocou essa. Dizem que ele guardou especialmente para São Paulo, onde nós estamos right now, será ao vivo. Será que ele vai ter um set list para cada show? Não, né? Periga, periga, ele gosta. Gosta, né? Como é que pode não tocar Maybe I'm Amazing, cara? Então, por favor, para quem saiu de trás da moita, mais uma vez o endereço para participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite em São Paulo. roncaronca@oefm.com.br. Fica à vontade, até meia-noite a gente está atendendo. Yeah. mostrando o Paul McCartney para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio de pilha, OIFM BH Frequência Modulada, OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1, onde estamos, ao vivo até meia-noite. Tem mais alguma visita ilustre pra gente? Tem, cara, sempre... Pô, tá difícil hoje, né? Não. Marcelão tá atrás de você, com todo respeito, para ocupar o seu espaço, hein? E aí, rapaziadas, niggas e niggets. Entrou aqui bem. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien, e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. You don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel that somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick. É, mas Nandão, nem tudo são flores no jardim da UFM e do Ronca Ronca. Não? Eu não vou mostrar até o final essa música do Gil Scott Heron, em homenagem a Billie Holiday e John Coltrane. Simplesmente por um motivo. Scott Heron acabou de cancelar suas apresentações no Brasa. Os três shows nos Sescs de São Paulo foram devidamente cancelados. Ele teve uma ingresia na perna e mandou o Lima. Então é muita tristeza. FM. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Questão de ser, quando chover, deixar molhar. na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. E aquela coisa pra te dar e não achei. Eu procurei, desculpe, revirei. É nisso que dá guarda, como eu guardei. Eu procurei. Desculpe. Procurei aquela coisa pra te dar e não achei. Eu procurei. Desculpe, eu revirei. É nisso que dá guarda, como eu guardei. Eu procurei. Desculpe, procurei. Procurei aquela coisa pra te dar, não achei. Eu procurei, desculpe, revirei. É nisso que dá, é nisso que dá, como eu guardar, como eu guardei. Eu procurei, desculpe, procurei. Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de mais loucura. Carerara, empeçou a confusão, carerara. Depois ficou nosso mal, carerara. De maneira de metal, carerara. Cavaleiros, damos os Seixas, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Oi, FM. E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Repete essa criança aí, Nandão, por favor. E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Ai, ai, ai, ai, ai. Marcelão, os níveis, como é que... Tá tranquilo? Era uma chuva, era um show de estrelas. Chovi estrelas a granel. Aí. Eram milhares de estrelas, uma chuva delas caindo lá no chão do céu. E diante da visão do firmamento, um pensamento vem ao coração. Nandão, muito orgulho, muito prazer pra gente, pra OFM e pro Ronca Ronca. Muito, muito. Que há muito tempo paquerava esse momento. Estamos ao vivo em São Paulo, com muito orgulho, como eu disse, para o lançamento mundial. Estamos para o planeta. Sim. Olha a criança na sua mão. Pô, já quase chorei quando a produtora me entregou. Tamanha... Só a arte em si já, né? A gente vai aí falar, gente vai falar disso, hein? Sim, quando vê o conteúdo bombou. Sim, sim, sim, sim. Vai, fala aí. Recebendo ao vivo em nossos estúdios, Marcelo Genesi e sua banda lançando mundialmente, como mundialmente, o Boris falou. Feito pra acabar esse disco lindo, meu amigo. Muito bem-vindo, Marcelo Genesi, mais uma vez. Né? Pô, prazer estar aqui. Prazer, fala, hein? Fala só mais prazer pertinho. Forte. Prazer fala forte. Mais pertinho do microfone. Yeah. Aí, garoto. Muito apresenta primeiro, como sempre, né? Yeah. Os cavaleiros... Te e acompanham, e a dama. Começar pela Laura Lavieri, que está aqui do meu lado cantando. João Herbeta na guitarra. Estevam Sinkovits na guitarra. Regis Damasceno no baixo. E Richard Ribeiro na bateria e metalofone. Estamos ao vivo até meia-noite para o lançamento mundial do disco de estreia do Marcelo Genesi, que já esteve aqui há uns 2 meses com Tulipinha, na segunda visita que a Tulipa Ruiz fez ao Ronca Ronca. Nandão, nós temos 5 edições desse CD maravilhoso, uma capa muito especial e uma gentileza do Marcelo com a audiência do Ronca Ronca. Nós temos 5 edições desse disco, feito para acabar. O disco ainda não foi para as lojas, é uma edição especial feita para os shows que eles vão fazer. Agora nós vamos falar muito dos shows de lançamento desse álbum. Então nós temos 5 desses para a nossa audiência hoje. Estamos ao vivo até meia-noite. Então, qual é a bula, Nandão? Participação através do nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. Teremos algum zeridum para participar? Não, basta quero dizer, o disco do Genesi. Quero não, disco. Não. Então vai. Só vai levar quem disser quero a obra de arte. Eita, do Genesi. Tá bom ou não? Tá bom, tá bonito. Porque esse disco, repete. Porra, você tá de brincadeira? Repete, você viu a bula. Aqui? É. Tu viu aqui o negócio da Caroline e tudo? Repete a bula, por favor. Participe através do roncaronca@uefm.com.br. Manda um e-mail pra gente com seu nome completo. Endereço completo, porque é promoção planeta. É. Então nós temos ouvintes na China. Tem. Aqui embaixo, Nova na Patagônia. Nova Zelândia, exatamente. Tem muito, mesmo? É, lógico que temos. Eu tô te falando como que tem. Como na Patagônia também tem. Também. Então, mande endereço completo, nome completo, porque no final dessa edição nós vamos sortear 5 que vão faturar essa obra de arte. Mas tem que falar, quero a obra de arte do exatamente. Genesi, ok? É isso aí. Genesi, bom, enfim. Tem uma vinhetinha bonitinha aí pra gente? Deve ter, né, cara? Vamos procurar aqui essa daqui, ó, pra você. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. É isso aí. Kamal Cassino escuta também, hein? The Producer. Era a voz dele, não era no começo? Quase. O King Size ali. Que era ele. Mas, Nandão, o que diz a nossa audiência? Cara, muitos e-mails maneiríssimos. A Miriam, daqui de São Paulo. Oi, Maurício. Demais as músicas do início do programa, especialmente a segunda, onde eu descobri uma das mais legais definições de solidão. Vocês sempre me deixam um pouco mais desorientada. Muito obrigado, seu que. Beijo. Acertou na mosca. Cara, e-mail pra Dedé. O Leonardo Cabral... Queria que vocês mandassem um alô para a torcida mais próxima do Rio, do bairro de Fátima. Trabalhei 2 anos, fechamento do... Ele trabalhou no manicômio, tinha Garrincha e Paulo Coelho, cara. Que isso, que loucura. Loucura literalmente, né? Enfim, um abraço para toda a galera de Paracambi, para o Léo Cabral. Situação. Tinha um e-mail aqui também. Ah, essa aqui é demais. Rafael. Meu nome é Rafael, sou ouvinte assíduo do Ronca Ronca. Pela internet, são raras as ocasiões que eu consigo ouvir o Jumboteco ao vivo, e hoje é uma dessas. Estou em casa curtindo minha filhota Luísa, que completa 7 dias hoje. Olha aí, que espetáculo. E aproveitando a licença paternidade para ouvir Ronca Ronca ao vivo, gostaria de mandar um abraço a vocês, pedir que mandem um beijo para a pequena Luísa, a mais nova participante da nação. Como é o nome do nosso ouvinte? Rafael. São Rafael, a situação é a seguinte, meu amigo. Coisa maravilhosa. A Luísa completa 7 anos hoje. 7 dias. 7 dias? Já tá ouvindo o programa. Já tá ouvindo o programa. Pra então dormir, é a novíssima geração do Ronca Ronca. Então a próxima música com Marcelo Genesi e os Blue Caps dele será em homenagem a Luísa, com 7 dias é isso aí. Sintonizada no Ronca Ronca. Genesi, vamos a ela. Favor. Pra contar.

das clássicas, muita aflição. Críticas lógicas, ácidas não. Pérolas ótimas, cartas na mão. Eram recados pra toda a nação. Eram os súditos da rebelião. Símbolos plácidos, cândidos não. Ídolos mínimos, múltipla são. Sempre tem gente pra chamar de nós. Sejam milhares, centenas ou dois. Ficam no tempo os torneios da voz. Não foi só ontem, é hoje e depois. São momentos lá dentro de nós. São outros ventos que vêm do pulmão. Cores na altura da voz, e os que viverem verão. Fomos serenos num mundo veloz. Nunca entendemos então por que nós, só mais ou menos. Clássicas, muita aflição, críticas lógicas, ácidas não, pérolas ótimas, cartas na mão, eram recados pra toda a nação, eram os súditos da rebelião, símbolos plácidos, cândidos não. Sempre tem gente pra chamar de nós. Sejam milhares, centenas ou dois. Ficam no tempo os torneios. FM. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is perfect. Nandão, obrigado. Você sabe que nesses quase 5 anos do Ronca Ronca no FM, uhum, agora em março de 2011, a gente dá com os cornos, 5 anos do programa na UFM, são muitas lembranças que a gente vai juntando. E ainda agora, poucos minutos, eu acabei de colocar mais uma no meu HD. Na hora que o Alceu entrou, a cara de felicidade que o Marcelo Genesi fez, levantando as sobrancelhas, eu nunca mais vou me esquecer da sua expressão, Marcelo, sem sacanagem, cara. Foi muito lindo, porque certamente você não esperava e a música colocou você ao avesso, meu amigo. Pô, adorei quando você colocou a música, porque muito do que tá nesse primeiro disco são lembranças da minha infância, e eu vi todos os discos do Alceu na infância, os primeiros, né? E aí, foi legal essa ligação. Não, eu vi você de fralda, sem sacanagem. Na hora que você levantou os olhinhos, cara... A expressão, cara, facial, você... A criança tava de fraldinha, cara. Entendi. Demais, demais, demais. Nandão, uma informação pra nossa audiência que está participando da promoção. Nós temos 5 CDs muito especiais do Marcelo. O disco de estreia do Marcelo que nós estamos mostrando aqui mundialmente. Participe dizendo qual é a bula, Nandão. Participe através do nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Dizendo? Quero ganhar a obra de arte do Genesi. Agora, mande o endereço completo. Endereço completo e seu nome também completo, telefone de contato. É isso aí. Para que a gente possa fazer a comunicação e levar esse disco, essa obra de arte, ao seu colo. É fundamental você colocar esses detalhes. E lembrando que a relação completa das músicas de hoje, recebendo Marcelo Genesi e seus Blue Caps amanhã em roncaronca.com.br. O que mais, Nandão? Walter Roberto, de Brasília. Olha aí. Quero obra de arte de Genesi. Mande um abraço para ele e para todo mundo aí que fizeram as pessoas se emocionarem aqui. É ele que é lá de Brasília. Juliana Sampaio. Que coisa mais fofa essas músicas. Um beijo. Tinha alguém aqui de Maceió. Já que você falou em Maceió, Nandão. Charles Porto, de Maceió. Uma lenda. Valeu pelo Alceu falando da terrinha. Que coincidência, bem na hora que eu estava concluindo meu e-mail. Espero que o Túlio esteja gravando esse programa, está maravilhoso, etc e tal. Nandão, uma saudação especial à nossa gigantesca torcida em Fortaleza. Por favor, pode fazer. Uma saudação especial à nossa torcida de Fortaleza, um beijo grande. Aliás, eu vou lá para o Ceará, para Jericoacoara. Estou só esperando alguém pagar a passagem. Coitada de Jericoacoara. Um abraço especial para o nosso ouvinte Eduardo Brito, toda terça-feira ligado no Ronca Ronca. Momento abraço, um abraço especial, um beijo especial a Gera, momento, o Águia abraço. Da Siqueira Campos, que ouve o Ronca Águia. Ronca. O Águia, cada vez que abaixa leva um pinto. O Águia da Siqueira Campos, que situação. Que loucura, hein? Que é bom, Marcelo. É isso aí, é muito profissionalismo. É, porque o descontrole é total, né? Pois é. Então, mantenha o rumo, certo? Pra quê, cara? Bibi Sucos. Opa. Hã? Mais uma vez, nossos convidados. Marcelo ainda não experimentou o Bibi Sucos, né, Marcelo? Lá no Rio de Janeiro, mas enfim. Não vai faltar oportunidade. A gente está em São Paulo, não teremos... O Fome Zero já estreou com os nossos ouvintes. É verdade, o Selim, grande Selim. Selim. De origem germânica. Germânica, é verdade, lá de Hamburgo. Enfim, Fome Zero de volta mês que vem, né? A gente vai fazer uma vez por mês. Escolhe uma música aqui desse disco pra gente encher linguiça. Qual que é? O Cavalo de Pau? Pode ser. Encher linguiça? É, Cavalo de Pau. Agualopado, Maria dos Santos, Anjo de Fogo, Veneno, Espelho Cristalino, Eu Sou Você, A Dança das Borboletas, Sete Léguas. Dança das Borboletas. Dança das Borboletas. Então vamos à Dança das Borboletas, que é exatamente essa aqui, ó. Nandão, nós não chegamos ainda à metade do programa, informação... Já chegamos sim, faltam 5 minutos. Então não chegamos ainda, nós já mostramos, vocês já passaram por 5 músicas, né? Bate a conta? 5 músicas, então nós não chegamos à metade, nós já temos 5. Então vocês já podem começar uma confabulação a gente estender. É setlist que fala, Nandão? Parece que é. Setlist, hein? Vamos deixar. Beleza? Dá pra gente meter mais uma com eles, Nandão? Você que manda. Antes de cair pra Bolívia? Dá, vamos lá. Vai, com o seu ao fundo, né? Inspiração total. Então vamos lá. Darte aí. 1, 2, 3, 4. Não te darei flores, não te darei. Elas murcham, elas morrem. Não te darei presentes, não te darei, pois envelhecem e se desbotam. Não te darei bombons, não te darei, eles acabam, eles derretem. Não te darei festas, não te darei, elas terminam, elas choram, elas se vão. Dar-te-ei finalmente os beijos meus. Deixarei que esses lábios sejam meus, sejam teus. Esses embalam, esses secam. Mas esses ficam. Querem, eles comem. Não te darei papéis, não te darei. Esses rasgam, esses borram. Não te darei discos, não. Eles repetem, eles arranham. Não te darei casacos, não te darei. Nem essas coisas que te resguardam e que se vão. Dar-te-ei a mim agora, e serei mais que alguém que vai correndo pro fim. Esse morre, envelhece, acaba e chora, ama e quer, desespera. Mas esse volta. Ah, mas esse volta. Ah, mas esse volta. Já voltou. Oi, FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Não, você sabe que tem muita gente que confunde o som gravado em disco, como esse aqui é o fundo, com o som da banda tocando ao vivo no estúdio da UFM. Sei. Manja? É, já aqui é o fundo do disco. Nunca sabemos. Nós temos 5 para passar as garrinhas da nossa audiência. Qual é a bula, Nandão? roncaronca@oefm.com.br, nosso e-mail, use-o à vontade falando. Eu quero ganhar a obra de arte do Marcelo Genesi. Nome completo, telefone e endereço completo. Promoção Planeta. Pelo jeito, cheiro, dedo e pele. No seu Orkut, deixa, Marcelo. Deixa eu chorar um pouquinho. Vamos lá? Peraí. Um beijo pra minha irmãzinha, coladaça no Ronca Ronca. Vários beijos, né? Quando não quer os dois, não fazem tempestade em copo d'água. Nandão, a felicidade é estupenda no estúdio da UFM São Paulo, onde nós estamos ao vivo até meia-noite. Mas nós começamos o programa dando a péssima notícia do cancelamento das apresentações do Scott Heron em São Paulo, nos SESCs. E nós temos uma ótima notícia para a nossa audiência. O Curitiba subiu a primeira divisão do futebol brasileiro. Acabou de subir uma super terça, super terça. O Curitiba foi devidamente sacaneado pelos poderes constituídos desse país. Tá lembrado, né? Sim, na invasão. Tiraram mão de campo. Se fosse com os listradinhos, com o Corinthians, com outros clubes nacionais, vamos dizer, jamais os poderes constituídos teriam agido de uma forma tão sacana e ruim para todo mundo. E o Curitiba, na bola, no campo, felizmente voltou à elite. E o Bahia também deve voltar, né? Voltou à elite com H do futebol brasileiro. Elite com H. Então vamos. Apertar? É, vamos lá, né? Bolívia, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos ao vivo, hein? Oi, FM. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. É isso aí, um abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi, FM. Rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine e eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Como nós ainda não temos um estúdio suficientemente grande para receber uma orquestra, vamos dizer assim. Ah, é, isso é verdade. Essa música não será executada hoje ao vivo pelo Genesi e seus Blue Caps. E Marcelo, de repente a gente pode, você pode começar a falar da produção, de como você juntou as pontas nesse disco, com a participação monumental do Verocai, que estará ao vivo com você nas apresentações, que você também vai falar delas aqui em São Paulo. Isso aí, monumental. Lembra? Vê se tá bem no rádio, vê se tá bem no rádio. E não vai acender a luz do quarto quando o sol se for bem abraçada. Pois é, tá ótimo. É, não vi a hora de ouvir essa música no rádio. Então vamos ouvir mais. Chorar por nós, pensando no escuro, ter ouvido o som da minha voz, vai acariciar seu próprio corpo e na imaginação fazer de conta que a sua agora é a minha mão. Mas eu não vou saber de nada do que você vai sentir sozinha no seu quarto de dormir. Thank you. restituir as coisas que um dia você disse pra me seduzir. Enquanto na janela espero a chuva que não quer cair, o vento traz o riso seu que sempre me fazia rir. E o mundo vai dar voltas sobre voltas ao redor de si, até toda a memória dessa nossa história se extinguir. E você nunca vai saber de nada do que eu senti sozinho. Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Mas aumente muito. Mas Marcelo, você como pai da criança, a carinha dela muda muito ouvindo dessa forma como você está sensibilizado, né? Uhum. Ouvindo essa música com a participação do Verocai. Porque uma coisa é no estúdio, outra coisa né, em casa... como o Skylab fala, de cueca, olhando pro teto, mas agora realmente é outra pegada. A jeripoca é. Geme mesmo, né, cara? E daí ela começa a sair de casa e começa a ter o lugar que todas as outras músicas já estão, e aí cada uma se garante se acotovelando o lugar que vai ter, ela que mesmo vai dizer, né? Mas essa música, dentro do disco, representa bem a produção dele, porque ela tem a formação completa da orquestra de 20 músicos, que foram 16 cordas, uma flauta, uma trompa, um oboé e um clarinete, o arranjo do Arthur Verocai, e também tem a banda completa de mais 6 músicos tocando. E produção do Cassim, por isso está com esse som. A gente gravou num estúdio aqui em São Paulo chamado Comep, que é o estúdio de umas freiras da irmã Eliane. O estúdio fica dentro de um convento, tem uma sala de uns 120 metros quadrados e uma sala sinfônica. A gente chegou, tirou o computador da sala e gravou tudo em fita. E aí essa música é tudo ao vivo, inclusive a minha voz. É aquela coisa, a banda toda armada na salona, se vendo, eu e a Laura numa cabininha, cada um numa cabine. E aí, play rec na fita, e esse foi, acho que, o primeiro take, e já valeu. Você falou até de um lance de preservar os erros mesmo, né, que rolaram durante a gravação. Assim, acho que eu li uma entrevista sua falando sobre isso. A gente, justamente pela maneira do Cassim trabalhar, que combinava com o que a gente queria, né? Combinou muito. De querer... Ele sugeriu da gente gravar ao vivo, porque a gente já tocava há um ano as músicas. E é um outro clima, né? Todo mundo ali junto. Pois é. Fazendo a coisa. Num super estúdio, com equipamento bacana, com ele e o Kalil como técnico de som, tirando o som, prestando atenção em tudo que precisava. Foi muito verdadeiro. Então... É. A gente, o crivo principal era da emoção, mais do que um errinho ou outro individual de cada um. Não teve muita refação, sabe? Cara, sabe quando você tem a impressão que você tá de frente com um disco que, assim... Putz, daqui a 15 anos a gente vai falar, 20 anos a gente vai falar desse disco. E nós temos cinco dessas obras de arte, cada uma é uma obra de arte, para a nossa torcida. Qual é o bula, Nandão? Tem gente saindo de trás da moita nesse exato instante, né, cara? roncaronca@oefm.com.br. Participe. O cuidado que vocês tiveram, né, cara, pra fazer, convidar todo mundo, todos os músicos, a fotografia, o Cassim, a Laura, aliás, gente, eu já te falei isso, a generosidade que você teve de lançar o seu primeiro trabalho solo, dividindo todos os vocais com a Laura, né, enfim. Muito legal, todo o cuidado que cerca esse disco. É, o patrocínio da Natura, o ano passado, em 2009, eu me inscrevi naquele projeto Natura Musical e fui um dos selecionados. Eles escolheram 5 entre 800 e poucos. E aí o projeto era para gravar o disco Feito para Acabar, para dar conta desse exagero que a música pede. Essa música pede, pelo amor de Deus, ela pede essa dramaticidade toda que a gente só consegue com 20 pessoas tocando, com o Arthur Verocá escrevendo, sabe? Por falar em pelo amor de Deus, Nandão, lê aquele e-mail. É verdade. É, que fala bastante sobre isso. Por falar em emoção, um pouquinho antes do programa começar, eu liguei pro Kamal Kassim, um dos pilares do Ronca Ronca e da Oi FM, e ele mandou um beijo especial para você. Que legal, saudade dele. Tá ligado na gente, hein? Que legal. Achou a mensagem? Sim. Que programa é esse, cara? Esse Genesis Banda são sensacionais, que craque, que letrista, e que sonzeira. Só um segundo. Caramba, bom, são 5 anos aturando isso. Tô aqui subindo pelas paredes. Qual lagartixa alvejada com Rodox? Assim vou repete, parar. Repete. Você conseguiu? Olha, volta, filho. Vai. Conseguiu visualizar? Sim, vai. Tô aqui subindo pelas paredes, tal qual lagartixa alvejada com Rodox. Sente o clima. Assim eu vou parar no manicômio que outro ouvinte falou. Onde estavam Garrincha e Paulo Coelho? O programa de hoje está coisa de maluco. É, aproveitando que vocês estão em São Paulo, quando o disco desse cara vai estar nas lojas, meu amigo? Vamos dizer agora. Pergunta ao Marco, saudações Cruz Maltinas. Vai. Que seria o quê? Cruz Maltina, enfim. Você é um comediante. Quando? Você é um comediante. Quando? No final de novembro, o disco está sendo distribuído pela Som Livre, pela Slap, que é dentro da Som Livre. Som Livre apresenta? É, eu gravei. Natura apresenta e eles estão distribuindo, né? Fiz o contrato com eles há 2 semanas atrás, fui lá pro Rio, pra terra de vocês e tal. Conheci a galera toda da Slap, foi super legal, galera muito Marcelão, gente boa. Marcelo? Marcelo Soares, o Léo, o Guilherme Figueiredo. Tinha um pouco daquela sensação de gravadora grande, aquele ranço. Achei que eu fosse encontrar o presidente da gravadora com uma orelha gigante, cheia de pelo, assim, saca? Aí cheguei lá, galera... charuto, né? É, exatamente, nada disso. Aquela cadeira marcada, já toda zoada, nada. Tudo galera jovem, de verdade... Nova olhando música. No olho, assim, sabe? Sem ser de plástico, saca? É, tipo, rola um diálogo, assim, eles não estão fingindo que estão conversando com a gente. Saí de lá com uma visão diferente. Adorei essa parceria com eles, que está começando agora. É. Então, eles me prometeram colocar o disco nas lojas até o final do mês. Então, maravilha. Acho que lá pro dia 30 de novembro vai estar nas lojas. E você já tocou muito, né, esse disco antes de gravar ele ou não? Eu toquei. Esse mesmo repertório que entrou nesse disco, a gente tocou... um ano, de 2008 a 2009. 2 anos, segundo a Laura, dois é isso, anos, Laura? Dois anos. Isso faz uma mega diferença. Você até comentou esse lance, né? De que antigamente era mais assim. É. As pessoas fazerem show e no final da história lançarem um disco que já vai estar totalmente azeitado ali, né? Com as mudanças necessárias. A gente acabou chamando alguns músicos que não faziam parte da banda, que tocou durante 2 anos esse repertório. Entre eles, o Edgar Scandurra, para dar conta das guitarras todas, o Bruno Buarque na percussão e quem mais? O Curumim tocou no começo, aí depois entrou o Richard e aí na hora de gravar o Curumim tava por aí, a gente chamou ele, queria que ele colocasse aquela onda dele que é muito legal. Uhum. Então foi isso, a banda que gravou o disco basicamente é a mesma, é o Edgar Scandurra na guitarra solo, Gustavo Ruiz no violão de nylon, violão tenor, o Estevão Sinkovits numa guitarra, o Regis Damasceno no baixo, o Curumim na bateria e o Bruno Buarque na percussão. E eu e a Laura, meu duplo, a gente cantando. Nova dupla, por que não sertaneja, né? Da MPB, enfim. Enquanto o disco não chega, nós temos 5 para passar a nossa audiência. Participe do programa, estamos ao vivo em São Paulo até meia-noite. Qual é a bula, Nandão? O que a nossa audiência precisa dizer para participar do sorteio dessas obras de arte? Manda e-mail para a gente no roncaronca@oefm.com.br. Cara, peraí, diz o que no e-mail, cara? quero ganhar a obra de arte do Genesi. Nome não completo, necessariamente nessa mesma ordem. É, nome completo, telefone e endereço completo. É promoção Planeta. Manja? Então, o bagulho é muito doido. É muita pressão no turbo hoje, meu amigo. Só muita gente... pressão no turbo. Vamos passar para uma próxima passa, com eles? Passa. Mas antes da gente passar, a Liz... manda aqui, oi, qual é o nome da banda ou cantor que está tocando hoje? Isso. Não consigo entender o que vocês falam. É normal. Desculpa. É Liz? Liz? Liz. É assim mesmo, Liz. É, não tem problema, é assim. A gente está aqui com o Marcelo Genesi, sua banda, lançando o disco Feito para Acabar, ao vivo até meia-noite. Divirta-se. O nome dela falar... é Liz? Liz. É, isso aí. Por falar em não entender, tem o nosso cara, colega Léo Madeira aí, loucura, não? Né, meu irmão? Não tem, não tem, não tem. Ah, não? Ah, não tá. Olha lá. Um abraço pro Léo Madeira, aliás. Vai ter, vai ter. Diga, Marcelo. Pô, queria tocar uma música do João. O João Herbeta, que tá aqui, novato na banda, acabou de chegar de Chicago. E já passou pelo programa mais cedo. Já passou pelo programa com... Não, passou com Pirata, um disco, é. Ele gravou um disco agora chamado Changes. É lindo o disco, maravilhoso. É um pouco parecido o processo de gravação, que foi totalmente ao vivo também, em fita. Dispensamos os computadores. Os headphones, isso foi mais fundo na piscina, como você fala. É, o Ed Motta fala isso. Bota aí, Eduardo, aí, só pra lembrar. Ai, ai, ai. Agora da piscina. Aí agora que a Liz não vai entender nada mesmo. É, agora sim, né? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é. Isso é a parte funda da piscina, pois assim. É. Entendeu? Que situação, hein, meu? Bom, quando vocês quiserem, né? Então vamos lá. Então vai. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. Walls are built up, stone by stone. Fields divided one by one. And the train conductor says, take a break, driver eight. Driver eight, take a break. We've been on this ship too long. And the train conductor says, driver eight, driver eight, driver eight, take a break. We can't reach our destination. Still ways away. I saw a treehouse on the outskirts of the doido isso aí ao fundo, hein? Essa é uma edição ultra mega especial também do R.E.M. Fables of the Reconstruction. E o segundo disco, é um disco original, e o segundo disco composto única e exclusivamente com as demos do álbum, meu amigo. Isso aqui ao fundo é uma demo. Hein, Marcelo? As suas demos estão aonde, cara? Pra gente começar a tocar aqui no programa também. Pô, preciso trazer, tá no iTunes lá em casa. Você não fica meio enciumado também, não, com uma demo assim? Porra, a demo pode ficar muito melhor do que a versão do disco? Acho que sim. Na maioria das vezes, eu acho que... Eu sinto dificuldade em conseguir amplificar pra fazer um arranjo maior de uma música pra trazer toda a emoção que às vezes ela tem só voz e violão, sabe? Esse é o grande mistério, né? Onde exige... É a grande sedução da demo, né? Pois é, tem que conseguir. Aliás, por falar em demo, nós ainda vamos tocar no programa, certamente, depois do disco do Genesis, que nós estamos lançando ao vivo aqui em São Paulo de forma mundial, nós vamos ouvir o último lançamento do senhor Robert Zimmerman, mais conhecido aqui na Vila Olímpia como Bob Dylan, The Whitmark Demos. As demos que ele fez entre 62 e 64, também um CD duplo, para os editores. Ele ia lá, voz e violão, e mostrava a música e editava. Que legal. Então, nós temos que ter tempo para entrar nesse assunto e vai passar pela história que você acabou de dizer. Porque a gente vai ouvir músicas como Mr. Tambourine Man totalmente diferentes da versão que a gente conhece. E a gente segue o crescimento da música, como que ela vai se transformando ao longo dos anos, ao longo das décadas, no caso do Bob Dylan. Que legal. Uma coisa de doido, acabou de sair lá fora. Essa é uma edição dupla de CD e existe a quádrupla, quatro discos e vinil que eu tô esperando o Nandão me dar de presente agora no início de dezembro. Vamos fazer a agenda? Bora. Para falar do próximo assunto, é Nina Becker, com participação de Malu Magalhães, quinta-feira, dia 11 agora, no Estúdio SP, ali na Rua Augusta, todo mundo conhece, classe A aqui em São Paulo. Carlinhos Brown, quarta-feira, amanhã, no Teatro Oi Casa Grande, lá no Leblon, lançando os dois novos discos, A Dobró e Diminuto. Carlinhos Brown fez uma entrevista lá na rádio, na UFM do Rio, essa semana. Vai começar aí a turnê Romântico Ambiente, não perda. E tem também Conexão Pernambuco, dia 13 de novembro, às 9 horas da noite, no auditório do Ibirapuera. O Mombojó, Hortinho do Peixe, Jorge do Peixe, e o pianista Vitor Araújo. Então, todo mundo convidadíssimo para essa agenda. E também, e agora vamos falar disso, Dr. Genesi. Uhum. Dia 16 e 17, Sesc Vila Mariana, que teremos lá. Exatamente. Daqui uma semana, a Luísa, filha do Rafael, não lembro o nome do cara, Luísa, que tem 7 dias, sim, vai ter 14, já pode entrar. É verdade. É, daqui uma semana, 14 então, dias, né? E terça e quarta-feira, depois do feriado, lá no Sesc Vila Mariana. No primeiro dia, no dia 16, a gente vai ter a participação do Arnaldo Antunes e da Tulipa Ruiz. E no segundo dia, a participação do Marcelo Camelo e da Tulipa Ruiz. E nos dois dias, a participação hiper especial do Arthur Verocai com a Orquestra de Câmara. Maravilha. Esses shows, obviamente, são todos em cima desse CD? Ou a gente vai ter um extra large ali, alguma coisa a mais? Vai ter esse CD e algo a mais, né? Porque o CD tá com 13 faixas, a gente vai tocar todas. Mais algumas músicas. Que envolvem os convidados ou os convidados estão nessas músicas do disco? Não, eles estão em outras. Ah, garoto. O Arnaldo a gente vai tocar, não é uma surpresa, é uma música que eu gosto muito do disco dele, que chama Envelhecer, que é uma parceria da gente, eu gosto muito daquela música. E feita com o Hortinho também, que talvez esteja no Conexão PA, isso eu não sei. Vai é tá, esse né? aqui, ó. Essa versão do Hortinho, essa aí. De rosas. É. Tem duas músicas no disco do Hortinho que estão no seu, né? Essa pensa duas vezes. Dá uma informação rápida do Hortinho para a nossa audiência, que certamente grande parte está sendo apresentada a ele agora, nesse exato instante. Vou tomar café com leite de rosas. Café com leite de rosas. Café com leite de rosas. Pois é, o Hortinho é o seguinte, mas a música Pense Duas Vezes, estou eu e o Arnaldo, a gente estava cada um com a sua turma passando verão na Praia dos Carneiros, litoral sul de Pernambuco, aí o Hortinho lá perto, chega daquele jeitão loucão dele, tem um olho gigante, parece que vai pular, ele chegou e falou, pense duas vezes antes de esquecer, pense duas vezes antes de esquecer, ficou dizendo isso o tempo inteiro, pense duas vezes antes de esquecer. Aí, o Hortinho era do Querosene Jacaré. É, exatamente. E aí depois começou o trabalho Manja solo. Não, lembra? Não. A banda de rock and roll ali, no auge do Mangue Beat, eles estavam fincados no rock and roll mesmo. É. E aí ele chega... Aí chegou, lançou essa frase, aí falou, pô, vamos fazer essa música. Aí ele foi embora e o Arnaldo, vamos fazer. Coisa aí a gente começou a fazer a música, no dia seguinte ele veio com essa frase de novo, pense duas vezes. Aí a gente terminou a música. E usou e assim, estaladaço. Muito bom. Estaladaço. Aí chegou na música Envelhecer, ele falou, a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Ficou dizendo. Aí a gente dá conta da música depois. É um mantra, esse né? é o Hortinho. Ele chega, com mantras, fala mantras. A loucura dele e aí a gente fica tentando domar a fera. Coisa maravilhosa. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer o que aconteceu entre eu e você. Já senti saudade, já senti ciúme, já te dei motivo pra perder a razão. Desse mal a gente nunca fica imune, nunca demos chances pra desilusão. Nossos olhos viram as mesmas miragens, os acasos se armaram pra nós dois. Todas as risadas, todas as bobagens, eu não tenho medo do que vem depois. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes. Durante uma semana vocês ficaram repetindo esse mantra. Exatamente. Nandão, a gente tem que lembrar da promoção, cara. Negozinho depois fica injuriado. A turma, sobretudo, que sai de trás da moita. Atrás do Jumboteco, cabeleira altíssima, né? Sim, mas a gente tá... Marcelo Genesi, de forma muito gentil, trouxe cinco discos pra gente colocar na roda aqui. Os discos não existem fora daqui do estúdio. Talvez da existam somente 100. Meus pais exemplares. Nem têm ainda. Pois é, olha aí. Aí. Os pais não têm. Exatamente, então nós temos cinco. Os pais do Genesi não têm, nós temos cinco. Não, eles estão participando eles aqui da promoção. Eles estão participando da promoção aqui, ó. Quero o disco do meu filho, não sei o quê. Exatamente. Ou, enfim. A nossa audiência está com essa bola cheíssima. Então, basta você participar, estamos ao vivo em São Paulo até meia-noite, dizendo o quê, Nandão? Quero ganhar a obra de arte do Genesi, e aí vamos sortear cinco. Nome completo, endereço completo e telefone, para pelo o e-mail, amor de Deus. Para o e-mail roncaronca@oefm.com.br. O Walter Roberto, do Distrito Federal, sem dúvida esse som do Genesi e banda é diferente de tudo que anda por aí. É maravilhoso, eu não quero também quero ganhar, não sei o quê. É uma coisa, você falou do Hortinho, de ter surgido e vocês escreveram a música assim, sem muita pretensão. É a mesma coisa a história do acordeon, né, cara? Que surgiu na tua vida ali naquela história da necessidade e do desejo. E hoje é uma coisa que é meio que uma marca sua também, assim como o teclado e tal, né? Ah, virou meu instrumento. Pois é. Mas veio justamente nisso. A situação que aparece, você pega no ar porque tem que dar conta daquilo e você nem sabe pra onde você vai depois, né? E aí virou um caso de amor. Virou um caso de amor com a sanfona. Muito lindo, muito lindo. Cortinho não. E a primeira, que você só amizade dedilhou foi de quem? Dominguinhos. Essa história é muito mal contada, hein? Pô, é mal contada, eu vou explicar não, direitinho. Só um mas segundo. É que vale o cara começou a tocar guitarra, quem te deu a guitarra? É. Pepeu Gomes. É, pois é. Não, e sabe Lani. Como é que... Quem te deu a guitarra? Lani. Sabe como é que ele explica isso? Não precisa aprender a tocar guitarra, já vem ali, porra. Sabe como é que ele explica essa história? Não, porque aí eu tinha que fazer um show com o Chico César, com um acordeão, aí eu fui lá no Dominguinhos e peguei uma emprestada. Como assim, cara? A sanfona do Dominguinho vem tocando, né, Domingo, cara? Domingo, chega aí. Como é que foi isso aí, cara? A sanfona do Dominguinho vem tocando, o lance já, é cara. O seguinte, o meu pai ganha a vida e ganhou a vida dele, trabalhou a vida inteira fazendo o que a gente conhece. Pra guitarra existe o captador da guitarra. O cara desenvolveu o captador da sanfona, saca? A sanfona é um instrumento acústico e aí o senhor Manuel Genesi Pardal da Silva... Uma lenda. É, total... Ele desenvolveu um captador para sanfona, ele montou uma paradinha lá que ele coloca os microfones dentro da sanfona espalhados em lugares estratégicos, passa por uma plaquinha X que dá um som e tal, e aí é só plugar no PA que sai o somzão. Então todos, não tenha dúvida, os 10 primeiros nomes de acordeonista que a gente pensar assim imediatamente passaram na casa do meu pai quando eu era moleque, porque iam atrás dessa parada, claro. Tipo, só ele fazia direito isso. E aí foi assim que ele teve contato com Dominguinhos, Oswaldinho, Sivuca e vários outros. E agora nosso novo amigo, amigo meu e do meu pai, o Dorgival Dantas, lá que é de Rio Grande do Norte, mora lá em Fortaleza, um puta compositor animal. Considero esse cara assim, tipo, a sequência do Luiz Gonzaga, o cara que dá conta de fazer as músicas que diz respeito ao dia a dia do povo, de todo mundo, com a sanfona, cantando ali num trio, é um cara demais. Fez aquela, você não vale nada, mas eu gosto de você. Uhum. Várias outras. Então, Dorgival, nosso mais recente amigo. E quando eu comecei a tocar, quando fui chamado para tocar na banda do Chico César, não tinha sanfona. E aí ele falou, meu pai falou, vamos lá na casa do Dominguinhos e tal, vamos ver. Ele, de repente, ele te empresta uma. É, ele tem várias. É um cara generoso, tem um histórico de ter sido... De ter vivido com Luiz Gonzaga, que também acho que teve uma história parecida. Não sei se chegou a dar uma sanfona pra ele, mas acolheu e tal. E aí a gente foi lá e ele falou, ó, leva essa sanfona, quando você puder, você me paga. E sanfona é caro, bicho. Essa sanfona aqui é muito cara, é o preço de um carro, tá ligado? Tipo, é isso, mesmo? É. Crazy, hein? Aí, por isso quando... que eu não tenho sanfona, cara. E outra, agrada todas as sogras. Como situação, assim? Hein? Você devia ter uma sanfona. Eu vou ter duas, então. Não, você, qualquer cara que toca sanfona, é lindo, a sogra, né? Vai ganhou, adorar, ganhou. Cara. Ganhou fácil, assim. Aí, e aí você foi, né? Já era. Aí peguei a sanfona emprestada e aí fiz uma turnê com o Chico César. 3 meses, estava com 17 anos. Aí 1 mês na Europa, 2 nos Estados Unidos e Canadá, viajando naqueles busão com cama e tal. Ganhando em dólar, levantei uma grana, cheguei para pagar a sanfona, sei lá, uns $7,000, assim. Aí nossa, ele falou, não precisa pagar, vai aí e tal. É muita generosidade. Agora vem cá, né? Essa gambiarra que seu pai... Peraí, mais respeito. Gambiarra que não. O pai dele inventou. Não. Então tá, esse instrumento de altíssima tecnologia. Exatamente. Esse aparato de altíssima. É. Já chegou até a turma do Zydeco em Nova Orleans? Aqueles sanfoneiros sinistros de Nova Orleans? Ou a gente vai ter que levar isso lá pra levantar um troco e eu comprar uma sanfona? Pô, isso era uma boa, a gente tentar patentear essa parada. Porra, porque... empresariar teu pai mesmo. Porra, Nandão, olha aí a nossa chance. É agora. É agora, moleque. Vamos ligar pra ele. Eu acho que lá a galera deu conta de inventar uma parada que deu super certo, sabe? Na Itália tem também, as sanfonas já vêm com essa eletrificação. E eu como cobaia, assim, já testei várias e acho mó legal. Essa aqui é muito legal. Eu falo pra ele, vamos vender pela internet essa parada, mas ele não topa. É verdade, é lógico. Ele é um artista, né? Ele não é um comerciante. Pior que é mesmo. É, isso aí. Mais uma? Mais uma, lógico. Então vamos de Pense Duas Vezes, só pra dizer agora, né? Uma homenagem ao Hortinho, dizer do nosso jeito. Já te dei a senha do meu segredo, já te dei a chave do meu coração, minha digital impressa no seu dedo, todos os seus beijos para o meu batom. Nossos pés pisaram as mesmas pegadas, seus cabelos encaracolaram os meus. Tantos fins de tarde, tantas madrugadas, não me deixe nunca, pelo amor de Deus. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer o que aconteceu entre eu e você. Já senti saudade, já senti ciúme, já te dei motivo pra perder a razão. Desse mal a gente nunca fica imune, nunca demos chance pra desilusão. Nossos olhos viram as mesmas miragens, os acasos se amarraram pra nós dois. Todas as risadas, todas as bobagens, eu não tenho medo do que vem depois. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer o que aconteceu entre eu e você. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer. Pense duas vezes antes de esquecer o que aconteceu entre eu e você. Ronca, ronca. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que você não faz o Iaúma, Iaúma Connection? Não sei por quê, porque... Watching that old smokestack. Train is leaving, but it won't be back. Years ago, we'd hang around, watching trains roll through the town. Now that train is a graveyard bound. Well, we go up in that north country, lakes and streams and mines so free. I had no better friend than he. Something happened to him that day. I thought I heard a stranger. I held my head and stole away. A diesel truck was heading down, carrying up a heavy load. Left him on a Utah road. They carried him back to his hometown. His mother cried, his sister moaned, listening to them church bells toll. A diesel truck was rolling slow, pulling down a heavy load, and it left him on a Utah road. I sung the last verse for you. Oi, FM. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Não, vai de novo, né? Que o negozinho tá caindo aqui no chão, cara. Vai de novo, Pederneiras. Puta que pariu, ídolo total, né, cara? Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aí. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Nossa. Os microfones estão ligados para captar. É, eu preferi, a desligar para não. Olha aí, ao fundo ele, Robert Zimmerman. Olha que coisa impressionante, Genesi. Esse disco duplo das demos gravadas pelo Bob Dylan, inéditas até hoje. Umas três ou quatro músicas já foram usadas em outros discos dessa série. É, bootleg do Bob Dylan, umas três ou quatro. São 47 faixas. Das 47 faixas, muitos clássicos como Mr. Tambourine Man e outros tantos. Agora, são 15 músicas absolutamente inéditas. 15 músicas inéditas que Bob Dylan gravou entre 62 e 64 e que nunca mais usou. Inéditas. Ficaram por ali, nas gavetas dos editores, e agora estão conhecendo a luz. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Rapaz, faltam 10 minutos para acabar o programa, é isso mesmo? Começou a 20 minutos o programa, cara. E é o que fala. Porra, não, assim não dá. Desculpa, tô muito resfriado. É o que fala o Marco de Cardoso. Queria estar na Bahia, porque lá não tem horário de verão e ainda não são nem 11 da noite. Aí poderia ter mais uma hora de programa com esse espetacular Genesi. Esse cara tem que tocar em todas as rádios, TV, web, Cassino do Chacrinha. A gente pode responder por rádio. Nós estamos rasgando o Brasil com Genesi e banda ao vivo, até meia-noite, diretamente do estúdio da UFM São Paulo. Estamos rasgando o brasa de Recife a Porto Alegre com ele, mostrando o disco. Já mostramos o disco e eles interpretando as canções dessa obra de arte. Diga lá. Desculpa te interromper, mas... Não, pô, meu amigo, que queria dizer o seguinte, com certeza diria para ele, Deus te ouça, que a gente toca em muitos programas de rádio e TV, mas eu queria dizer o seguinte, que tocar aqui no Ronca Ronca com o Nando, com o Maurício Valadares é tipo É tipo chegar lá. A gente fica brincando, assim, tipo, tem um lugar que é lá, que é tipo, é muita moral, saca? É do mesmo jeito conseguir gravar um disco massa, com patrocínio da Natura, fazer um show com o Verocard, não sei o que lá. Chora, não. Vamos falar, não, posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Chora que eu tô todo arrepiado, olha aqui. Posso falar a verdade? Quando a gente consegue trazer essas pessoas aqui, é que a gente tem a noção, depois no hotel, no restaurante, pô, a gente conseguiu. É verdade. Não, não é? Isso é verdade, não tô de brincadeira, não. Gravou aí o depoimento? Porque é muito sério. Tá gravado o depoimento? Eu sabia que eu não ia conseguir chegar até o final, vamos lá. Que farida, hein? Então, vamos ao que interessa. Como é que tá o Zico, cara? Ai, ai, ai. Zico? É, o teu cachorrinho. É um ídolo eterno, pra sempre. Teu cachorrinho, como é que tá? O seu cachorro pode ser um pastor alemão, um dálmata, um piquinês ou um simpático vira-lata. Isso não importa. O que importa mesmo é que você proteja seu cão contra a raiva. Doença que mata o homem e o animal. A vacina é brincadeira. Esse é um compacto espetacular. Vale $500 no eBay. Rapaz, 10 minutos. E agora? More music. Volta pra Salvador? Alguma informação da nossa audiência? Cara, muita gente participando, bom, elogiando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a tampa na promoção. 140 mil e meio. O que você acha? É, fechou. Vamos fechar a promoção. Vamos. Participação frenética, efervescente. Lembrando, da nossa mais audiência, uma vez, como sempre. Mais uma vez, show de lançamento, Marcelo Genesi, dia 16 e 17, Sesc Vila Mariana. Positivo? 9 da noite. 9 horas da noite, com vários convidados, vários amigos que participaram do disco, amigos aqui de São Paulo, enfim, todo mundo convidadíssimo. A gente tem mais música aí na Angra? Tem sim. Né? Depois dessas datas, já tem alguma outra confirmada? Não. 5 de dezembro, aqui em São Paulo, no Espaço Rio Verde. Então é isso, fique atento à OFM, que aos pouquinhos a gente vai passando as informações do Genesi, mostrando ao vivo no Brasil esse disco que nós estamos com muito orgulho apresentando ao Brasa. Marcelo, o que mais que a gente ouve ao vivo? Antes da música, já que o disco está sendo lançado, o disco está sendo lançado aqui no Ronca Ronca, antes do Sesc. De fato, é isso que está acontecendo. E aí, aproveitar para agradecer a Luciana Fascini, a designer do disco, a Carol Bittencourt, que tirou todas as fotos do disco, ao Cassim, nosso grande produtor, a todos os meninos da banda, ao Calil, nosso técnico de som, que gravou o disco, ao Arthur Verocai, que escreveu os arranjos, aos parceiros, muitas músicas foram feitas em parceria com amigos, grandes letristas, ótimos letristas, em que eu começava a fazer a letra, depois terminava com eles. Também queria agradecer a banda que está comigo aqui hoje, que vai acompanhar essa turnê. É aí fundo na piscina, ter o João Herbeta na banda, ter o Regis Damasceno na banda, ter o Estevam Sinkovits na banda, o Richard Ribeiro, a Laura Lavieri. É tipo ficar rindo o dia inteiro, saca? Os ensaios, maravilha, eu fico rindo, assim, me segurando pra não mostrar que eu tô curtindo, pra ficar prestando atenção, assim, nos detalhes e tal. É muito um privilégio tocar com eles. Queria agradecer as meninas da produção, a Verônica Pessoa, da Pessoa Produtora, a Ana Paula Veríssimo, a nossa assessora de imprensa, Fernanda Couto, que tá arrasando. E, enfim, devo estar esquecendo muita gente, mas nos próximos programas eu vou lembrando também. Sim, sim. Teremos muitos. O que a gente ouve agora? A gente vai agora com a única música que não está no disco das que a gente tocou agora, tirando a do João, e que é uma música da Helena dos Santos, que o Roberto Carlos gravou naquele 1969, O Outro Lado da Cidade. Do outro lado da cidade, eu sei que é. felicidade está. Ainda vou saber exatamente onde ela vive e vou pra lá. Ronca. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Agradecer a participação da nossa audiência, como eu disse, sempre frenética. Agradecer também a sempre frenética recepção no dom que a gente tem na UFM São Paulo, com uma tropa de elite de primeiríssima categoria. Agradecer a Marcelo Genesi, seus Blue Caps e sua primeira dama do vocal aqui presente nessa edição inesquecível do Ronca Ronca. Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Dois. Dois minutos. Nós vamos encerrar com vocês ao vivo. Certamente o poço secou, vocês estão se olhando, não tem mais o que tocar. E a parada é essa. Nós temos dois minutos para vocês se virarem e a gente encerrar essa edição do programa com o Marcelo Genesi ao vivo, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Diga, Jazz After Midnight. É isso aí. Conhecido como Jam Session, né? Exatamente. Então, os caras estão discutindo aqui, ó. Exatamente. Tirando para o ímpar. Vamos tocar, tirei o pau no gato. Já foi. Não sei o quê. Já então foi. É isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, rapaziada. Realmente, como eu disse, um orgulho e o Marcelo. Muito, muito, muito. Sabe muito feliz. Nosso. Muito bem da nossa felicidade em receber nesse lançamento mundial do seu disco. Um beijo a todos. Agradecer, obrigado. Silvio Calmon, Beto Dias, Visu, toda a nossa técnica. Elite, um beijo, obrigado. Juca, um beijo. Terça-feira a gente volta. Bye bye. Marcelo Genesi. Vamos aí. Um, dois, três, quatro. Thank you.